andava sozinho e largado, até você me aparecer. Foi como uma força estranha que me pegou sem querer. Foi me prendendo aos poucos, não me deixou perceber o quanto eu já tinha te amado. Eu nem sabia porquê. A vida é cheia dessas coisas que não se pode entender. Tem tanta coisa nessa vida que não se deve entender. A vida é cheia dessas coisas. Sozinho e largado, até você me aparecer. Foi como uma força estranha que me pegou sem querer. Foi me prendendo aos poucos, não me deixou perceber o quanto eu já tinha te amado. E eu nem sabia. A vida é cheia dessas coisas que não se pode entender. Tem tanta coisa nessa vida que não se deve entender. A vida é cheia dessas coisas. Se me quiser, eu confesso. Se não quiser, eu não faço. A vida é mesmo esta farsa, garantia de bom sucesso. E a farsa que mais me fascina é a de poder te olhar. Sorte, acaso ou minha sina, isso eu não sei explicar. Sorte, acaso ou minha sina, isso eu não sei explicar. A vida é cheia dessas coisas que não se pode entender. Tem tanta coisa nessa vida que não se deve entender. A vida é cheia dessas coisas. Essas coisas.